Euler recebe. Vai encarar a marcação. Tome bola para a área. O Vasco aperta. O Vasco tenta. Romário tenta bater. Olha a chance. A bola batida entrando. Do segundo tempo, Romário tentou, errou, passou pelo Viola, sobrou para Juninho Paulista, bateu de perna esquerda, não deu para o Sérgio, ele tocou na bola, lentamente a bola entrou e o Juninho Paulista saiu para o abraço. Tudo igual no Parque Antártica. Que jogo, amigo. Primeiro tempo do Palmeiras, 3 a 0 fez o Palmeiras. Segundo tempo está 3 a 0 para o Vasco, na soma 3 a 3 e se terminar assim, a decisão vai para a cobrança de pênaltis. 41, vamos para 42 minutos no segundo tempo. Tudo pode acontecer nesse jogo. Escanteio para o Palmeiras pela direita.